telefone com a doutora Yara de Melo Barros, ela que coordena o projeto Onças do Iguaçu. Bom dia. Bom dia. Vamos falar aí das oncinhas aqui do Parque Nacional do Iguaçu, que estão sendo destaque, inclusive, na mídia nacional. Primeiro começou com o avistamento de uma onça adulta, depois uma onça com filhotes? É, na verdade, a onça adulta, ela sempre... Onças adultas são avistadas com frequência, né? Há duas semanas a gente avistou uma onça adulta com um filhotinho, e essa semana, na verdade, a gente confirmou que não é um filhotinho, na verdade, são três. Pois é, são cenas aí muito bacanas, né? Inclusive algumas fotos bem, digamos, fotogênicas das oncinhas. Sim, atravessando a gente, ali. É isso, deu para pegar bem certinho, e quando essa onça voltou para buscar um dos filhotinhos na mata e levar para se reunir com os outros, deu para fazer umas fotos bem lindas, né? E para vocês que trabalham aí no dia a dia, né, nesse processo de preservação dos felinos no Parque Nacional do Iguaçu, o que é que significa até, né, poder observar essa onça com três filhotes? Ah, para a gente é uma emoção super grande, também uma alegria saber que a população está aumentando, né, isso é um indicativo de que a população está aumentando, e isso é super, muito lindo para a espécie, para a equipe, claro. E simultaneamente a gente acompanhou também relatos de avistamento de uma onça junto ali ao aeroporto, né, que fica no lado argentino da fronteira, ou seja, um aumento que acontece aqui no Brasil, na Argentina também, simultâneo praticamente. É, na verdade os animais cruzam o rio, né, eles frequentam os dois parques, os animais não ficam, as onças não ficam restritas nem à região da Argentina, nem à do Brasil, né, e esse ano a gente começa um censo. Para ver como que está o tamanho dessa população, e o censo é feito simultâneo, tanto pelas equipes do projeto Onças do Iguaçu no Brasil, quanto a equipe do projeto Xaguareté na Argentina. Isso me lembra até aquelas imagens que foram feitas, né, por policiais militares ambientais aí, de onças atravessando a nado, né, o rio. Sim, Iguaçu. Sim, elas nadam, elas vão e voltam. Isso. É um processo bastante interessante mesmo. Agora, o crescimento da população, ele traz também desafios, né, no sentido de que os recursos nos parques, nas matas ali, eles são limitados. Há algum temor até de problemas com os moradores do entorno dos parques? O projeto trabalha com os moradores do entorno, né? Tanto na conscientização da importância da conservação da onça, quanto em estratégias de melhorar o manejo deles, que eles têm do gado, para evitar predação. E também o ICMBio trabalha bastante no combate à caça ilegal, para que também não diminua a quantidade de presas que as onças têm disponíveis, né? E que é isso que vai garantir a segurança dos bichos, ter presas disponíveis e aumentar a tolerância dos moradores do entorno a esses animais. Eu observava até na internet aqui as discussões sobre um guia de convivência com relação às onças. Sim, a gente acabou de lançar um guia de convivência que vai ser distribuído em ações junto com a comunidade lindeira, justamente para explicar como você pode se proteger, proteger seus animais, explicar sobre as onças. É um guia bem, bem interessante, bem completo. Que orientações a gente pode dar aqui aos visitantes do Parque Nacional do Iguaçu quanto ao avistamento até dessas onças? Porque muita gente fica preocupada até, né? Para as pessoas que entram de carro, é reduzir ao máximo a velocidade, redobrar a atenção, porque a qualquer momento os bichos podem cruzar a pista. E para quem está visitando normalmente, é tomar bastante cuidado. Assim, se por acaso avistar os filhotes, a fêmea com os filhotes, não tentar se aproximar, né? Não fazer barulho, não descer do carro, respeitar, né? Observar com respeito. Agora, na área da trilha ali, aquela área onde tem mais circulação de pedestres, é feito um monitoramento sempre, né? Sim, a gente está sempre rodando. Então, fica a dica aí para o pessoal que vai ao Parque Nacional do Iguaçu, essa possibilidade de avistamento de onças e, no mais, também aproveitar o momento aí para registrar fotos, enfim. Sim, dentro daquilo que é permitido, né? Observar onças na Mata Atlântica não é uma coisa muito fácil, né? Quem tiver essa sorte, nossa, tem que agradecer muito. E nós parabenizamos aqui a todos os envolvidos no projeto Onças do Iguaçu, o pessoal do Parque Nacional, quanto aos trabalhos de preservação que a gente vê que estão surtindo efeito, né? Sim, sim, a gente espera que sim. E muito obrigado aí, doutora Yara, pela participação aqui na RCI. Obrigada.